Esta apostila foi desenvolvida com foco total nos editais da banca Consulplan, priorizando a literalidade da lei e as distinções técnicas fundamentais da parte geral do Código Penal brasileiro, conforme as fontes oficiais fornecidas. 1. Introdução e aplicação da lei penal. O direito penal brasileiro fundamenta-se em garantias constitucionais que limitam o poder punitivo do Estado, assegurando que ninguém seja punido sem o devido processo legal e base legislativa prévia. Princípios básicos do direito penal. O pilar mestre é o princípio da legalidade, ou reserva legal, desdobrado no princípio da anterioridade. Definição legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º do CP e artigo 5º, XX9 da CF. Conceito doutrinário. Proíbe a criação de crimes e penas por meio de costumes ou medidas provisórias, exigindo lei em sentido estrito, aprovada pelo Congresso Nacional. Como cai em prova? A banca costuma questionar se um decreto do prefeito poderia criar uma infração penal para a guarda municipal. A resposta é não, devido à reserva legal. Aplicação da lei penal. A regra é a aplicação da lei vigente ao tempo do fato e retroatividade. Todavia, há exceções. Abolitio criminis, quando uma lei nova deixa de considerar um fato como crime. A execução e os efeitos penais da sentença cessam imediatamente. Artigo 2º, caput. Novatio legis in melius. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, mesmo que já decididos por sentença transitada em julgado. Artigo 2º, parágrafo único. Lei penal no tempo e no espaço. Tempo do crime, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Artigo 6º. Exemplos práticos do cotidiano. Tempo do crime. Se um indivíduo atira em outro hoje, enquanto é menor de 18 anos, mas a vítima morre apenas daqui a um mês, quando o autor já é maior, ele será julgado como menor, pois o que importa é o momento da conduta. Lugar do crime. Se uma carta-bomba é enviada de Manaus e explode em Belém, ambos os locais são considerados lugar do crime. Pegadinhas de banca. A Consulplan costuma trocar as teorias. Ela dirá que, para o tempo, aplica-se a ubiquidade. Lembre-se do macete luta. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Mini resumo. O direito penal exige lei prévia para punir, anterioridade. No tempo, foca-se na conduta, atividade. No espaço, foca-se tanto na conduta quanto no resultado, ubiquidade. A lei nova só retroage se for para beneficiar o réu. 2. Teoria geral do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Para a prova, focaremos nos seus elementos estruturais. Conceito, objeto e sujeitos do crime. Sujeito ativo. É quem pratica a conduta delituosa. Em regra, qualquer pessoa maior de 18 anos. Sujeito passivo. É o titular do bem jurídico lesado, o Estado ou a vítima particular. Objeto material. É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta. Exemplo, o carro no furto. Objeto jurídico, bem jurídico. É o valor protegido pela lei. Exemplo, a vida, o patrimônio. Teoria do tipo e tipicidade. A tipicidade é a adequação perfeita da conduta do mundo real ao modelo descrito na lei penal. Se a conduta não se encaixa perfeitamente em nenhum artigo, o fato é atípico. Classificação jurídica dos crimes. Crimes comuns podem ser praticados por qualquer pessoa. Exemplo, homicídio. Artigo 121. Crimes próprios exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. Exemplo, crimes praticados por funcionário público contra a administração. Artigo 312. Exemplos práticos do cotidiano. No exercício das funções, se um guarda municipal de Manaus se apropria de um celular apreendido, ele comete o crime de peculato, que é um crime próprio, pois exige a condição de funcionário público. Mini resumo. Crime envolve um sujeito ativo, autor, e um passivo, vítima, sobre um bem jurídico, valor protegido. A tipicidade é o encaixe da conduta na lei. Crimes próprios exigem que o autor tenha uma característica específica, como ser servidor público. 3. Conduta e elementos do crime. O crime nasce de uma conduta humana voluntária direcionada a um fim. Conduta comissiva e omissiva. Comissiva, um fazer. O agente infringe uma norma proibitiva. Exemplo, artigo 121. Matar. Omissiva, um não fazer. O agente infringe uma norma imperativa. Omissão relevante, garantidor. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Artigo 13, parágrafo 2º. Crime doloso e crime culposo. Doloso, artigo 1º e. Quando o agente quis o resultado, dolo direto ou assumiu o risco de produzi-lo. Dolo eventual. Culposo, artigo 2º e. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, ação arriscada, negligência, falta de cuidado ou imperícia, falta de aptidão técnica. Regra de ouro. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo quando pratica dolosamente, salvo casos expressos em lei. Artigo 18, parágrafo único. Crime qualificado pelo resultado e préter doloso. Préter doloso. A dolo na conduta antecedente e culpa no resultado subsequente. Definição. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Artigo 19. Exemplo. Lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3. O agente queria ferir, dolo, mas acabou matando sem querer. Culpa. Crimes de dano e de perigo. Dano exigem a efetiva lesão ao bem jurídico. Exemplo. Homicídio. Perigo. Basta a exposição do bem jurídico a um risco. Exemplo. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Erro de tipo. Artigo 20. O agente não sabe o que está fazendo. Ele tem uma falsa percepção da realidade. Efeito. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Exemplo. Um caçador que atira em um arbusto pensando ser um animal, mas acaba matando uma pessoa escondida. Não houve dolo de matar. Erro de tipo. Mini resumo. A conduta pode ser uma ação ou uma omissão, se houver deter legal de agir. O dolo é a vontade, a culpa é a falta de cuidado. O erro de tipo ocorre quando o agente se engana sobre elementos da realidade, eliminando sua intenção criminosa. 4. Iter criminis. É o caminho do crime, com custo por cogitação, preparação, execução e consumação. Consumação e tentativa. Artigo 14. Consumado. Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado. Quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa. É a pena do crime consumada diminuída de 1 a 2 terços. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. Aqui a interrupção ocorre por vontade do agente. Ele desiste, não por terceiros. Consequência. O agente só responde pelos atos já praticados. Exemplo. Responde por lesão, não por tentativa de homicídio. Arrependimento posterior. Artigo 16. Ocorre após a consumação em crimes cometidos sem violência ou grave ameaço. Requisitos. Reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia por ato voluntário. Efeito. Redução da pena de 1 a 2 terços. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar seu crime. Exemplo. Tentar matar alguém com arma descarregada ou matar um cadáver. Mini resumo. A tentativa ocorre quando algo externo impede o crime. Na desistência e no arrependimento eficaz, o próprio autor para, respondendo só pelo que fez. O arrependimento posterior reduz a pena se o dano for reparado em crime sem violência. No crime impossível não há punição. 5. Ilicidade. A ilicidade é a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico. Existem situações em que a conduta típica está na lei, mas não é crime por ser permitida. Causas de exclusão da ilicidade. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Artigo 24. Para salvar de perigo atual que não provocou e não podia evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Legítima defesa. Artigo 25. Usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Estrito cumprimento do dever legal. Prática de ato imposto por lei. Exemplo. Policial que prende alguém em flagrante. Exercício regular de direito. Prática autorizada por lei. Exemplo. Intervenção cirúrgica médica ou lutador de boxe. Excesso punível. O agente que exceder os limites das causas acima responderá pelo excesso, seja doloso ou culposo. Artigo 23, parágrafo único. Exemplos práticos do cotidiano. Um guarda municipal que utiliza a força necessária para conter um agressor armado está em legítima defesa. Se ele continuar batendo um agressor já desarmado e rendido, responderá pelo excesso. Mini resumo. As exclusões de ilicidade tornam a conduta permitida. A legítima defesa foca na agressão injusta de alguém. O estado de necessidade foca em um perigo, muitas vezes da natureza. O excesso em qualquer deles é punido. 6. Culpabilidade. A culpabilidade é o juízo de reprovação social sobre o agente. É o merecimento da pena. Imputabilidade penal. É a capacidade mental de entender o ilícito do ato. Inimputáveis. Artigo 26. Por doença mental ou desenvolvimento incompleto. Eram inteiramente incapazes ao tempo da ação. São isentos de pena. Menores de 18 anos são penalmente imputáveis. Artigo 27 CP e artigo 28 CF. Emoção e paixão. Paixão não exclui a imputabilidade. Artigo 28 I. Embriaguez. A voluntária ou culposa beber para comemorar. Não exclui a imputabilidade. Só exclui se for completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Artigo 28 I, parágrafo 2º. Erro de proibição. Artigo 21. O agente sabe o que está fazendo, mas pensa que é permitido. Efeito. Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, reduz de 1 sexto a 1 terço. O desconhecimento da lei é inexcusável. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Coação moral irresistível. Só é punível o ator da coação. Obediência hierárquica. Se a ordem de superior não for manifestamente ilegal, só é punível quem deu a ordem. Mini resumo. Culpabilidade analisa se o agente podia agir diferente. Inimputáveis, blocos e menores não recebem pena. A embriaguez comum não livra do crime. O erro de proibição trata do desconhecimento da proibição. A coação moral e a obediência hierárquica transferem a culpa para quem mandou ou coagiu. 7. Concurso de crimes e agentes. Trata de quando há mais de um crime ou mais de uma pessoa envolvida. Concurso de agentes. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Participação de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1 sexto a 1 terço. Parágrafo 1º. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado só é imputável a quem lhe deu causa. Causa é ação ou omissão se ao qual o resultado não teria ocorrido. Concurso de crimes. Material. Artigo 69. Duas ou mais ações, dois ou mais crimes. As penas são somadas. Formal. Artigo 70. Uma só ação, dois ou mais crimes. Aplica-se a pena mais grave aumentada de 1 sexto até metade. Crime continuado. Artigo 71. Dois ou mais crimes da mesma espécie, com condições de tempo e lugar semelhantes, sendo subsequentes continuação do primeiro. Aplica-se uma pena aumentada de 1 sexto a 2 terços. Mini resumo. No concurso de agentes, todos que ajudam respondem pelo crime. A causalidade liga a conduta ao resultado. No concurso material, somam-se as penas, ações múltiplas. No concurso formal, aumenta-se uma pena, ação única. O crime continuado é um bento e sempre oficiais e crimes iguais. Quadro, o que mais cai? Banca com supla. Tema. Foco principal. Legalidade. Artigo 1º do CP. Literalidade absoluta. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tempo e lugar. Confusão entre teoria da atividade, tempo e ubiquidade. Lugar. Dolo e culpa. Conceito de imprudência, negligência e imperícia. Iter crimes. Diferença entre tentativa, terceiros impedem e desistência voluntária. Autor para sozinho. Ilicidade. Requisitos da legítima defesa e do estado de necessidade. Imputabilidade. Menores de 18 anos e embriaguez voluntária. Não excluem crime. Funcionário público. Definição do artigo 327. Quem exerce cargo, mesmo sem remuneração.